Guararema 310, está na curva final. Copiado, senhor, estamos aguardando apenas a pista livre. É 310. 6310, livre pouso, pista 10, vento nos 50 graus, 7 nós. Livre pouso, 6310, graças. São 3603, decolou as 40, controle 19, decimal 35, bombou. 1935, boa noite, 3602. Romeu Papatão, na prova rotatória, visual com campo. Corre 118, meia dúzia, Romeu Papatão. Visual com meia grata. Romeu, muito boa noite novamente. Romeu Papatão, na prova rotatória, visual com campo. Boa noite, senhor Dael. Sobe 360, saiu do Dael, 3603. 360, Dael, 3602. Só um instante, 1-6, 1-3. Vou, o tráfego da Azul vai ingressar para o portão 1 após o Embraer estar autorizado depois. O Embraer da Azul autorizado, né? 1-3. O Azul ingressa, o portão 01 está autorizado. Valeu, portão 01. CGL na 1-7, fica sujeito ao tráfego para a restrição noturna, retirada do aluno. Sente, o Romeu Papatango. Ainda prossegue na final 1-7, reporte 3 milhas fora. Gente, vai prosseguir final 1-7, reportará 3 milhas fora. Romeu Papatango. 3-0-3. Tener 6-3-1-0, só 4-1, livrando, chama 1-2-1-9. 2-1-9, continuar na 3-1-0. Mantenha a saída, 3602. Mantenha a saída, 3602. GLS, 3662. 8612, então 3662. 862, 3662. Paulo Salvador, CNM 3. Romeu Papatango, faça 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da 1-7. 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da 1-7. Romeu Papatango. Corrida 3662, está passando externa, baixada, travada no centro. 3662, prossegue final 1-0, tem livre pouso. Pista 1-0, vento 1-40 graus, 7 nós. Autorizado pouso, 1-0, 3662. Do Aguarde de cópia. Paulo, você não é 6310, aproximando as mulheres. Autorizado ingresso, 6310, portão 7. Autorizado ingresso, portão 7, você não é 6310. Na final de 3 milhas da 1-7, Romeu Papatango. A Obrigado, Romeu Papa Tango. Prossegue na final. Informa o vento 150 graus, 7-2. Autorizado o primeiro toque arremetida na 1-7. Autorizado o primeiro toque arremetida na 1-7, Romeu Papa Tango. 1-0 esquerda, Momo Cogbo. Controle 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-4-4-5. Passarei de tempo. Confirme, chamando para push. Autorizado, portal 9, chame tarde. Autorizado, tarde, bono 6113. 109 a voz, utilizado, de autonomia, 07. 109, confins, entendido 3:35, confirma? 3:55. 118,6 no ponto de espera. 1014, ajuste, tem bom voo no 63. Salvador, boa noite, da 3662, livrando a fila, isso, você escuta? 3662, prossiga na Alfa, repor atento da Juliette. E a Alfa, reportar antes da Juliette, da 3662. O solo, o CNM é 3-0, um comunicador aqui, no 7, não. Oi, Fred. Obrigado. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 7-9. Papatango, Romeu Papatango, procure arremeter os 47, curve à direita, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte girando base para a final da 10. Curva à direita, autorizado o cruzamento da 10, reportará girando base para a 10, Romeu Papatango. Papatango confirmando, a curva é à direita, direita. Gente, curva à direita, o meu Papatango. Chama agora Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, tá 3602, vamos aqui. Autoridade de ataque, telefone, espera, 3662, aguarda passagem 737 Gol e após ingresso para o porta-voz. Reta confirmando o gol para o portão 6, entrar 3662. Confirmando o portão 08. 08. Menos 3, boa noite, sobe 360. Segue da Arbúvia. Sente para o 360, agora no meio, no 3. Romeu Papatango, informa o vento, 1250 graus, meia dúzia nós. Autorizado, toca e arremeter pista 107. Confirmando, este será o último toque. Negativo, se possível, mais um toque arremetido na 10. Ok, na 10 o senhor irá aguardar, vou coordenar com o controle. Gente, o Papatango da Botânico vai ficar sujeito ao tráfego. Para 5-2 no meio, posição 13. Coordenando com a equipe de solo, o tráfego da TAM, a Airbus vai ingressar aí para o portão 8. Após o TAM estacionado, está ali do seu posto. Contorno 885 autorizado, a linha E decolar, pista 10, vento 1-5-0 graus, 8-9. Vai prosseguir para Itapuã, onde realizará a espera. Para informação, nós temos um Airbus já estabilizado na final da 10. E após o mesmo, iremos tentar encaixá-lo para mais um toque arremetido, agora na 10. O Romeu Papatango. Gente, vai manter espera sobre o farol de Itapuã, aguardando o enquadramento no circuito de tráfego da 10. Romeu Papatango. Boa noite, continua a aproximação, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 79. Livre pouso 10, pista 3258. Bono 885, decolou 54, com controle agora 199, decimal 35. Uno 1935, gol 1885, boa noite. Controle, sábado, boa noite, bom, no 885. No 885, 360, Arbor, vigilância. Ok, no perfil da saída, ascensão 360, vou no 885. Estou estimado para... Só um segundo. 2332, senhor. Confirmar, pega a presença do azul 4 0 7 1 azul. Sucede, eu chamei a guarda cópia. Mais 7 minutos, vou ter sua autorização. Tá, guarda. Cara, que foi? Fico 2 no meia, prossegue via pátio e Índia. No ponto de espera 18 e meia. 1014 ajuste. O azul prepara da Elo e da Bridge. Toma da Bridge, obrigado. Meia milha da cabeceira. Estação Brasília 320. Estimativo 135 mil na base. Romeu Papatango. De forma a interceptar a 3 milhas, ok? Autoridade do PNR, passará a interceptar 301 agora. Trip 52 no meio, confirme apenas Recife alternado, 357 e o PAB, confirma? Pode confirmar os dados, é... eu não consegui copiar direito. Que bom voo. Obrigado. 858, solo 57, direita 209. Era peso 1-7, decola da 1-0, direita, Arbor, Elefa, 1-9-3-5, 5-4-4-7, eu transponder. Final da 1-0, informa o vento, 1-4-0 graus, 7 nós, autorizado, tocar e arremeter, pista 1-0, Romeu Papatão. Arbor, Elefa, Ofito. Bom, Salvador, boa noite, TAN 3858. TAN 3858, está autorizado via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, TAN 3858. Chama agora Recife, 1260, alterno 1251. 260, 25? 1. 25, não, obrigado, né? Bora. Controle confirmando para o voo no 88 Arbor Elefa, que prossegue na prole da Droid. Afirmativo. Bem, graças. P52 no meio ali, mantenha no zero. meu Papatango tocou o RMPO 00 na curva à esquerda, de modo a liberar o eixo da decolagem. E para coordenação, o senhor prossegue para pouso final da 17? Papatango, curva à esquerda, para livrar o eixo de imediato. Solicita o sobrevoo na rotatória, só para terminar uma hora de voo. Copiado, então prossegue para a rotatória, o Romeu Papatango, para permanecer no setor. Informe para o regresso. Cliente vai manter sobrevoo sobre a rotatória, informará para o regresso o Romeu Papatango. Vento 16, livre decolagem 10. Solução 3561 para o posto de estacionamento no 22. Aguarde, puxa, o 3, prossiga. Você tem as frequências 1251, 13325 e 1260. Decolou 02, controle 19, decimal 35. T5, boa noite. Oi, T5. 1251. Controle equipe 5216, transfere. Equipe 5216, boa noite, transfere. 190 na saída PUCA. 190 PUCA, autoriza da presente 150 direto para Aracaju para o tipo 5216. Aguarde. Guardado. Aparelho 2224, está autorizado a linha e manter pista 10. Contact Tower, 186. Dia pelo Whisky 58. Decolagem pista 10 com curva esquerda, PUCA Aracaju. Controle em 1 no 935 e aciona 5462. Acanema é 310, autorizado para Recife, tipo de voo autorizado 350, através da Whisky 58. A decolagem pista 10, curva esquerda, PUCA, transição Aracaju, 119-35 e 5462. Correto, o Chinesh é pronto para o estacionamento. Obrigado. Salvador, Salvador, FIAT 5810. 5810, continue our approach, wait for runway vacated. Continue approach, wait for runway vacated, FIAT 5810. Bruno Meia. Decola pista 10 com curva direita da Elo e da Bridge. 1935 e 5450 transponda. Faça Fortaleza 2224, decolou a 05, controle 119, decimal 35. 19352224. Correto, azul, champão. Na mão, vigilância. Quando possível, eu vou afrontar o 2224. E aguarda o programa. Bora dar. Cinco, dois, um, meia, negativo, Aracaju, mantém a saída. 5-5-2-1-6. Negativo, Aracaju, mantém a saída. Vou manter a saída, 5-2-1-6. 5-2-1-6, acertando um pequeno desvio à esquerda, senhor Pedro Vasco Maria. Da 2000 pés, ajuste o altímetro no 014. Desce 2000 pés, ajuste no 014. Me 3 milhas fora. Camarada, 3 milhas fora, toca na informação, está pouso no final, ok? Sim. Desce para 3 mil pés, 1-0-1-4. Fim com autonomia alterna com fins, o POB é 1-7-7 ou 7-7? 7-7. Copiado altímetro no 0-4, autorizado o táxi à direita, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, TAM 3-5-6-1. Direita de Arrinde, ponto espera da 10-8-6, TAM 3-5-6-1, manda entregar. At 5810 on the ground at 08 right, call 1219. Eu sigo no meio. Autorizando 5-0. Meu papatango, livre pouso, pista 1-7, vento 1-6, 0 graus, meia dúzia nós. Meu papatango.